ser humano é realmente uma criatura interessante. Além da capacidade de pensar, de raciocinar, de dominar, o ser humano, ele tem uma capacidade de acreditar. De acreditar nas coisas que ele não vê e nas coisas que ele não pode entender. Todos os homens do mundo, em todas as épocas da história da humanidade, sempre acreditaram em algo superior. Cada vez que se ouve falar de uma nova tribo desconhecida, ou na Amazônia, ou na Patagônia, ou na África, ou em qualquer lugar do mundo, imediatamente os pesquisadores, os cientistas, os historiadores, os sociólogos procuram estudar aquela nova sociedade. E por mais primitivo que o povo possa ser, ali eles vão encontrar um povo que acredita em algo sobrenatural. Algo que não consegue explicar e que geralmente o ser humano reputa como Deus. Parece que está dentro do homem esse crer no sobrenatural. Pois bem, um índio, chefe de família, ele estava passando muita fome com a sua mulher e os três filhos. Ele resolve ir caçar. Então ele pega o seu cocar, ele pega o seu arco, a sua flecha, a sua faca que ele havia confeccionado com uma pedra lascada, e ele diz para a mulher e ele diz para os filhos: não se preocupem, porque eu vou caçar e somente voltarei quando encontrar a comida para o nosso sustento. E o índio saiu então pelas montanhas, pelos vales, pelas florestas, mas parece que a sorte o havia abandonado. Depois de 4, 5 dias, procurando e não achando, já a ponto de desanimar e pensando na sua família que morria de fome, na sua família que já tinha semanas estava se alimentando com raízes de árvores, ele pensou: toda a minha família vai morrer e eu não consigo uma caça para sustentá-la. Então ele resolve voltar para casa, mas com aquela sensação de fracasso, de derrota. Ele não se conformava de não conseguir uma caça, o alimento para a família. Então, antes de chegar em casa, antes de se aproximar da sua família, ele pensa: eu não tenho coragem de olhar para minha mulher e de olhar para os meus filhos famintos. Eles me perguntarão: cadê a comida? Eu não terei coragem de dizer que não consegui nada. Então ele se deteve assim a uma certa distância, ficou em cima de uma montanha, olhando os filhos que brincavam e a mulher que trabalhava moendo raízes. Ele ficou olhando aquela paisagem tão bonita, aquele céu tão azul, aquela esposa que ele amava tanto, aqueles filhos que ele queria tão bem. E ele começou a chorar. Ele começou a chorar de tristeza, porque ele não queria que a sua família morresse de fome, mas ele viu que os seus filhos estavam magrinhos, que as crianças estavam fracas, que a mulher estava magra, naquele sofrimento, naquela miséria, naquela fome. Então ele começa a olhar o céu, as montanhas. Ele começa a contemplar as árvores e ele pensa: quem fez tudo isso? Quem criou este mundo e por que eu estou aqui? E o índio começou a pensar nessas coisas e ele disse: fui eu que criei os meus filhos, mas quem me criou? Foram os meus pais, mas quem criou os meus pais? E quem criou os pais dos meus pais? E ele, pensando desta maneira, ele imaginou, no seu pequeno entendimento, que deveria haver uma fonte, o princípio de tudo. Alguém que tivesse criado todas as coisas. Então ele pensou que havia um grande Criador, aquele que havia criado o céu, a terra e todas as coisas. E dali, do alto da montanha, contemplando o céu, ele disse: deve existir um grande Criador. E eu vou falar com este grande Criador agora. Eu vou agradar este grande Criador. Então o índio encontrou ali um tronco de uma árvore que estava caído no chão. Ele tirou o seu cocar com penas coloridas, aquele cocar que ele tinha de mais precioso, e ele disse: eu vou oferecer o meu cocar ao grande Criador. E usando o tronco daquela árvore como se fosse um altar, ele tirou o seu cocar e colocou sobre o tronco e disse: ó grande Criador, receba o que o pobre índio tem de mais precioso e dá o sustento para minha família. E depois de dizer essas palavras, ele ficou esperando e não aconteceu nada. Nenhuma caça apareceu, nenhum alimento caiu do céu. Então ele pensou: eu acho que só o meu cocar para o grande Criador é pouco. Então eu vou dar para ele também a minha faca. Ele pegou a sua faca de pedra lascada, colocou sobre o tronco e disse: ó grande Criador, eu te ofereço também esta minha faca preciosa. Manda o alimento para o sustento da minha família, para que o pobre índio não morra de fome. Colocando ali sobre o tronco a faca, ele ficou esperando, mas não houve resposta alguma e nenhuma caça apareceu. Então ele pensou que ainda era pouco o que ele estava dando para o grande Criador. Então ele pegou o seu arco e a sua flecha, e ele colocou sobre o tronco e fez novamente a seguinte oração. Ele disse: ó grande Criador do céu e da terra, não deixe o pobre índio morrer de fome, nem a sua família. Aqui está o meu arco, a minha flecha, que representa a minha sobrevivência. Eu te ofereço, manda alimento para o pobre índio e a sua família. Ele ficou esperando e nada aconteceu. Então o pobre índio ficou meditando e ele chegou à conclusão que tudo aquilo que ele estava oferecendo ao grande Criador era muito pouco, que ele precisava dar algo que o grande Criador jamais recusaria. Então aquele índio, movido pelo seu entendimento intuitivo, ele senta sobre o tronco que ele havia constituído como seu altar. Ele ergue os braços para o céu e ele diz: ó grande Criador, ainda que eu te desse tudo o que possuo, seria muito pouco. Por isso resolvo agora entregar-me a mim mesmo para que o Senhor me receba como sacrifício vivo. Então ele ficou ali sobre o tronco, como se ele fosse a oferta para Deus, para o grande Criador. E de repente ele começou a sentir uma paz muito grande dentro do seu coração. Uma paz infinita, algo extraordinário que ele nunca tinha sentido antes. E de repente surge ali uma capivara. Ele vê que aquela capivara aparece e vem ao encontro dele, o alimento, a caça. e ele crendo que era a resposta do grande Criador, ele pede permissão então para pegar o arco, para pegar a flecha, e ele coloca ali no seu arco aquela flecha e aponta na direção da capivara, e ele solta o seu arco e ele consegue o alimento precioso. Mas antes de buscar o alimento, mais uma vez ele ergue os braços para o céu e ele diz: ó grande Criador, eu te agradeço por ter socorrido o pobre índio e por ter mandado sustento para sua família. Então ele pega a capivara e ele diz ao grande Criador: eu também levarei a faca, eu também levarei o arco, eu também levarei esta flecha, mas eu declaro que tudo isto te pertence e tudo que eu tenho eu usarei para que o teu nome esteja honrado. E direi a todo mundo que é o Senhor que me dá o meu sustento. E ele voltou para casa contente, entregou a capivara à sua mulher, as crianças festejaram, e ele passou ali a viver dependendo exclusivamente do grande Criador. Então aparece naquele local um missionário pregando o Evangelho, e um missionário falando para aquele índio e para sua família, apresenta Jesus como Filho de Deus. E ele lê para o pobre índio, que não era mais pobre, ele lê o que está escrito na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, onde está escrito assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E quando o índio ouviu esta palavra do missionário, ele disse: eu já me entreguei a este grande Deus, a este grande Criador, mas agora eu quero também entregar a minha vida para este Filho de Deus, para este Jesus. Então ele recebeu Jesus como Salvador. E vivendo ali com aquele missionário, recebendo os seus ensinamentos, ele foi compreendendo as coisas que estão escritas no coração do homem e confirmadas pela palavra de Deus. No livro de Provérbios, capítulo 23, no versículo 26, encontra-se o seguinte trecho: Deus dizendo: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. E ele disse ao missionário: quando eu observei o céu, a terra, as árvores e o mundo, eu vi ali a mão do grande Criador. E eu entendi que eu tinha que entregar para ele não apenas aquilo que estava à minha volta, mas principalmente o meu coração. Meu amado, minha amada, você que está me ouvindo, você pode ser uma pessoa estudada, ou pode ser uma pessoa sem estudo nenhum. Você pode ser um homem deste tempo moderno, ou você pode ser uma pessoa que não teve oportunidade de conhecer a ciência deste mundo, mas dentro do teu coração está escrito o mistério do próprio Deus, que ele escreveu com a sua própria mão, para dizer a você que ele reina, que ele vive, que ele é o grande Criador, e que ele amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida.